Solo, Salvador, bom dia, 3601. A informação é com autorização São Paulo. TAM 3601, está autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola 10, curva direita, saída da Euleda, após voa bridge, via pedulo 16, após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle Salvador, PERI 120.8, transponder 5404, Pernas confirmando 119.8, frequência do controle. Autorizado São Paulo 360, da Euleda Bridge, decola no zero, curva direita. Autorizo Lu no meio, via BHZ e o transponder 5404, 198, o controle, da 3601. 3601, contagiamento com a Hertz, pronto, tiver acionamento. Da 3601. Oceaner 9180. Prossiga, Oxa. Parque 3, pushback acionamento. Ciente, liga o sonar, chama o pronto táxi. Parque 3, táxi. elevador Oceaner 9180 para o TAC, com dois abordos, alternando o galeão, autonomia de código. O Oceaner 9180, poderia confirmar a autonomia, por gentileza? É, autonomia de 4 horas, alterno galeão, dois abordos. Gente, autorizado o táxi via parte 1 no Taxi Índia. Ponte parada 10, chama torre 118 decimal 6. Ajuste altímetro no 0 no 0, bom voo. Grato, ponte espera, parte 1 no Índia, Salvador, bom dia, Oceaner 9180, pode perdão no cartão. Oceaner 9180, bom dia, tá livre a decolagem da 10, vento 310 graus, 02 norte. Decolagem da 10. Charlie 9180, decolada 50, chama controle 119.8. 119.8? Afirmo, 119.8. solo 3601, puxa acionamento remoto 03. 3601, estou autorizado, chão para um táxi. 3601. Para o táxi 3601, 131 a bordo, Galeão, 4 horas. 3601, está autorizado o táxi via Pati 1, táxi Índia, vamos para no 0, torre 1186, hoje o seu altímetro no 0, no 0. 1-0 no 0, via Pati Índia, até o ponto espero no 0, 3601, bom dia. Torre Salvador, 3601, pode esperar no zero, pronto. Isso, 3601, tá livre, a decolagem dá 1-0. O vento é calmo, o TAM 3601. Cliente, livre de decolagem 1-0, TAM 3601. TAM 3601, decolado 05, Channel Controle, ano 19, decimal 8. Bom dia, TAM 3601. Salvador, bom dia. Oxana 6251, informação Fox. Igual 360 para Guarulhos. O Jornal 6251, nos está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolando 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, via após 16, após Belo Horizonte, após Trivi e após conforme rota. Controle Salvador Pérez 120, 119.8, transponda 5415. Autorizou para Guarulhos, nível 360, decolando 10, conforme direita. Direito, é a Leda Bridge, fez o Luna Minha, conformado de plano, 398 controle, 54, 15 transponder, Oceana 6251, na posição 3. Oceana 6251, no cotejamento correto, me chamo pronto, pushback, tratamento. Bora. Solo Salvador, Sam, Mike, Ian, Kilo. Prossiga. E aquilo na posição 4, fez autorização para giro em marcha lenta por 5 minutos, já coordenado com a entrega. Gente, Mike, aquilo me reporta o terno. Aquilo reportará o terno. Equador, bom dia, Oxana. E 152 está no gate 3, pushback acionamento. Janela 251, sou autorizado, chamo Frontex. 6251, chamará para o táxi. Paulo Tam, Mike Yankilo, informando o término do check motor. Sente, Mike Yankilo.